Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Olha o véi chegando, olha o véi, olha o véi, olha o véi, olha o véi, meu filho, segura o véi que tá entrando aí dentro do seu radinho. Mais um Central do Forró, aqui com eu, é meu filho, com eu, não é com eu, não é com eu, Coronel Ojuara, aí dentro do seu radinho, meu filho, a cunha. Central do Forró e o véi safado em todo o meu Brasil, Coronel Ojuara! Eita, acaba mais! E falar dele também, né? Cabeça de parafuso nas partes técnicas aqui nos nossos estúdios! É, meu filho, é o cara que leva direto pra sua casa o autêntico forró nordestino. E por falar em forró, tá chegando forrozinho, meu filho, a cuiva! Não vou querer ficar jogando só palavras ao vento, jogando fora o meu bom pensamento, com quem nada quer assumir. Não vou viver a minha vida malhando em ferro frio, subindo ladeira e terreno escorregadio, levando tombo, meu bem, não é por aí. Já me cansei de fazer escada pra você aparecer, e a nossa vida é igualzinha a um ioiô. Para subir tem que saber descer, amor. E a nossa vida é igualzinha a um ioiô. Para subir tem que saber descer, amor. E quando você reconhecer que também tem os seus defeitos e aprender a dividir nossos direitos, e que não é batendo que se ganha um bem querer, aí é hora, pode voltar seu coração está na linha. E aquela estrada que eu e você via vai bater palma quando a gente se encontrar. Aí é hora, pode voltar seu coração está na linha. E aquela estrada que eu e você via vai bater palma quando a gente se encontrar. Não vou querer ficar jogando só palavras ao vento, jogando fora o meu bom pensamento, com quem nada quer assumir. Não vou viver a minha vida malhando em ferro frio, subindo ladeira e terreno escorregadio, levando tombo, meu bem, não é por aí. Já me cansei de fazer escada pra você aparecer, e a nossa vida é igualzinha a um ioiô. Para subir tem que saber descer, amor. E a nossa vida é igualzinha a um ioiô. Para subir tem que saber descer, amor. E quando você reconhece

sem jeito, vendo a madrugada eu ia revelar. Quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço, vi lá no céu, a estrela cadente se mudar. É. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém, e que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos, e os nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Aqui no Central do Forró. Olha, quer mandar teu alô? Dá uma entradinha aí no central@rotmail.com. É, o meu amigo Antônio Francisco entrou aí, deixou seu recadinho. Ele diz assim: olá, gostaria de dizer que sou ouvinte do programa Central do Forró. Eita, seu Antônio Francisco, abração pro senhor, abração aí a educadora, tá bom? A líder de audiência, aí em Vila Nova do Martírios. Eita, coisa boa, seu Antônio Francisco, curtindo a gente. Um abração, seu Antônio, e fique sempre aqui, curtindo esse velho entaradinho, viu, seu Antônio? Eita, seu Antônio! Seu Antônio Francisco, um abração pro senhor, um cheirão tamanho desse meu Brasil! Ô, meu filho, tá chegando forrozinho pra você agora! É o Central do Forró e Coronel Joara, trazendo muito forró pra você. Então, a cunha forró, meu filho, vá cunha, vá cunha. Meu coração está só, sozinho, sem ninguém, chorando por você, sozinho, sem ninguém, ele está só. Só dá valor quando perde uma Brasil. Tome amor, cada vez que a gente se encontra, tome amor, com o que dizem por aí. Errei, mandei você ir embora. Nem nada tem, está solteira agora. Mas quando fé em ter você do lado. Você tem que compreender, ouça o meu chamado. Vem viver esse amor, quero você aqui. Arranca essa dor e me fazer feliz. Tocando pra gente aqui, eita música boa da conta! Também tocou pra gente Mala Sem Alça, Bande do Brasil cantando pra gente Tome Amor e Banda Encanto, certo? Tudo isso aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Ó, quer participar com nós? Dá uma entradinha aí no Central do Forró, @rotmail.com. Pois é, meu filho, @rotmail.com. Manda teu pedido de música, pede teu alô, que o velho safadinho do Brasil tá mandando aqui, né? É o Central do Forró e o Coronel Joara. Oi, pessoal, tô indo rápido, Blank, mas daqui a pouquinho o velho tá de volta, viu, meu filho? Mas daqui a pouquinho é cunha, meu filho, vai. Daqui a pouco tem mais. Intervalo foi, mas o velho voltou, tá vendo? O velho volta, o velho vai ficar pra sempre no intervalo, não, meu filho. Como eu disse, é rápido e junto, vai estar de volta. É sempre um prazer, meu filho, estar na companhia de vocês, estar aqui fazendo parte dessa grande família que é o Central do Forró. Ô, coisa tão boa, a cunha, meu filho. E pra você que tá ligando o rádio agora, ô, coisa boa. boa! Você tá no melhor do forró, meu filho! Você tá no central do forró! Olha, quero agradecer aqui de coração a todas as rádios filiadas! É, agradecer aqui a todas as rádios que filiadas aqui no Central do Forró e no Central da Amiga, né, meu filho? Se você não é filiado ainda, dá tempo de se filiar. Só é pegar um cimento aí na página do Google e dar uma olhada aí no Central da Amiga. Pronto! Aí você vai ver a nossa página, mas tem tanta coisa, meu filho. Pense que é coisa boa pra sua rádio, né? Meu filho, tá chegando forrozinho pra você, né? É, a cunha, cabeça de parafuso, forrozinho pro povo. Mano, que desgravações. O Pires do Forró. Na batida, coração. Fujo desse laço. Ai meu Deus, alguém me ajuda aí. A mina não sei se vou, não sei se fico. Oh, mulher marvada, chega na balada, quer beber no meu copo, tá me provocando, eu não bebo, eu não posso. Ele vai no banheiro, ela vem no meu ouvido, dizendo eu tô afim, desse jeito eu não resisto, mãe. O cara é meu brother, não quero complicação. Você é top, dá um frio na espinha. Toda assanhadinha, coração, aguenta não. Então vem! Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou fujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí. A mina do meu brother tá dando em cima de mim. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou fujo desse laço? Como o céu e o mar. eu só não te quero mais. Agradecer a participação do meu amigo Tony, dos meninos de Barão. Prazer é todo meu, Jéssica Nunes, Maurício Carvalho e toda a galera da Esporte Desejo. Aquele abraço. Mano, se desgraçou. Não sei se eu fiz o certo, mas ter você por perto não dava mais. Você não joga aberto, chega de mentira, me deixa em paz. Lembra aquele dia que eu te pedia, não troco o que deseja pelo seu amor. Mas você nem me ouvia e não percebia que eu te amava tanto e você nem deu valor. Vai, vive a sua vida, pode me esquecer. Eu fiz o certo, mas ter você por perto não dava mais. Você não joga aberto, chega de mentira, me deixa em paz. Lembra aquele dia que eu te pedia, não troque o que deseja pelo seu amor. Mas você nem me ouvia e não percebia que eu te amava tanto e você não. Sua vida com o Forrozão Explode Desejo, tá vendo? Tudo isso é aqui no seu, no meu, no nosso Central do Forró, porque tá no Central do Forró, tá bom demais! Central do Forró e o velho mais safadinho do meu Brasil, é meu filho, Coronel Juara, tocando muito forró pra você, tocando aquilo que você gosta de ouvir. Agradecer mais uma vez as mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil, né, meu filho? Mandar um cheirinho pro meu Pernambuco, um abraço, tá bom? Pra todos de Pernambuco! Também mandar um alôzão pra todos os estados, né, meu filho? Que transmita aqui o meu, seu, nosso Central do Forró. Eita coisa boa da molesta! Quer participar com a gente? Dá uma entradinha aí no Central do Forró, @rotmail.com. Pega a tua música, deixa teu recado que a gente tá mandando daqui, né? Tá chegando pra você agora. Muito forró, porque aqui, meu filho, aqui é forró, e toma forró, e a cunha é forró. Abre-te que lá vai forró. A cunha, meu filho. Amor é feito capim, mas veja que absurdo. A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo. Me dediquei, me neguei a você. Um ano meio, esqueci de viver. Mesmo assim, eu estava feliz. Mesmo assim eu estava feliz e faria bem mais, mas você não quis. Na primeira tentação você queria lhe mandar um beijo, mas não achava um portador pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou. Me comportei como criança que no brinquedo tropeçou. Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Leva no bico uma canção que tem a mesma cor e o cheiro dela. Aproveitando, pergunta pra ela: meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração, não vivo sem a luz dos olhos dela. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Ganhei uma canção branca, como o coração teu, mas só que não sei cantar, nem a ti posso chegar. Agora já nesse instante, eu pedi ao passarinho que sabe cantar bastante, para que leve a cantiga em forma de um presente e sutilmente lhe diga, traduza a minha intenção, fazendo assim a canção penetrar em teu ouvido e tocar na tua mente, contagiando a tua alma, e tu com serena calma receba o recado meu. Queria lhe mandar um beijo, mas não achava um portador pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou. Me comportei como criança que no brinquedo tropeçou. Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Leva no bico uma canção que tem a mesma cor e o cheiro dela. Aproveitando, pergunta pra ela: meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração, não vivo sem a luz dos olhos dela. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Explica tudo direitinho a ela. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Música. A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Vamos baixar nossos corações. É de Piracicaba, São Paulo, pra todo o Brasil. Em nome da X5 Music, Consciência Jeans, como é, Ritual. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um ou pra alguém que não gostava. Pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento. Por um tempo que eu fiquei jogada ao vento, mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo, nada mal. E logo foi se entendendo, percebi que ela foi se apaixonando. E aí eu vi que algo foi mudando, mas meu coração não quis se entregar. Eu vi que as lágrimas vão e vêm como as ondas do mar vêm e vão. E sem querer eu fiz a mesma coisa que você, mas só agora eu fui entender. Será que um dia isso vai passar? Combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Demais porque já tinha um sentimento. E por um tempo que eu fiquei jogada ao vento, mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo, nada mal. E logo foi se entendendo, percebi. E ela foi se apaixonando. Ao som do forrozão Talismã, lágrimas vão e vem, meu filho, é, aqui no mesmo sendo nosso Central do Forró. Porque tá no Central do Forró, tá bom demais, meu filho. Vai comendo devagarzinho, vai, vai, sim, ó, ah, minha cunha. Pense como é bom estar na companhia de todos vós, missês. Meu cabeça de parafuso, mandando um abraço pra todo mundo que tá na sintonia da nosso... Oxe, enganchou, foi? Que tá na sintonia do nosso Central do Forró. É porque tem hora que engancha mesmo, né? É, meu filho, engancha. Central do Forró e o velho mais safadinho do meu Brasil, rapaz, é bom demais, mas é muito bom, é bom, é bom, é bom demais, meu filho, pensa uma coisa boa. Pois é, meu filho, tô indo embora, mas o próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser. E quero contar com sua audiência, viu? É, que fala baixo nada. Quero sim contar com sua audiência no próximo final de semana. Homem, vá pra lá, tira esse cara daqui. Olha, no próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, né? É, meu filho. Mas antes, eu deixar meu recadinho pra você, viu? Deu embora, que eu já tava esquecendo. Quer participar com a gente? Quer, meu filho? Dá uma entradinha aí no ouvintecentral@hotmail.com, né? Dá uma entradinha aí, dá a sua sugestão, pede o teu som, pede a tua música, que o coronelzinho mais safadinho do Brasil vai estar daqui mandando a tua música, mandando o teu alô, seja da onde tiver, meu filho. São mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil. Tô indo, tchau, fui! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.